CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Entrevista. Nesse sábado, dia 25 de outubro, tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o Roger Wagner Gutierrez, o Roger, que é presidente do Albergue Noturno. Bom dia, Roger. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, comunidade também. É uma satisfação nossa também estar aqui sendo convidado por vocês para participar do seu programa. É, já se passaram aí alguns meses desde a nossa última conversa, na nossa programação da tarde, no CBN faz a edição da tarde, e nós sentimos que ficou faltando tempo para nós falarmos mais a respeito do seu trabalho lá junto ao Albergue Noturno, das pessoas que te auxiliam lá, né? Ficaram muitas histórias para trás, e vocês estão com muitos projetos agora para esse final de ano e também para o ano de 2015, né, Roger? Exato, é verdade o que você disse. Falta tempo, porque realmente falar em albergue tem pano para manga. É verdade. Vamos dar uma repassadinha aqui então, Roger, só lembrar como é que funciona o albergue, antes de nós entrarmos nos detalhes, lembrando como que é o trabalho que vocês realizam lá no Albergue Noturno aqui de Foz do Iguaçu. Bom, o Albergue, Cris, é uma entidade que ela nasceu em 81, foi um período aí de explosão demográfica de Foz, com chegada de Itaipu, enfim. Ela se fazia muito necessária para o albergamento de pessoas que vinham, chegavam até a cidade, não tinham onde ficar, enfim. Então aí surgiu o Ministério do Albergue, né, que foi fundado pelo Rotary Clube, né? Enfim, e aí ela foi transferida para uma missão, para ela administrar, no caso, a entidade, né? Que é a Missão AMID. A Missão AMID é uma associação missionária de integração e discipulado, que ela visa auxiliar pessoas, né? De todos os lugares, né? Pessoas que chegam e que vão, né? Então, o albergue ele funciona em período noturno, como o próprio nome já diz, né? O albergamento ele funciona da seguinte maneira: a pessoa chega até o albergue a partir das 18 horas, passa por uma triagem, ela precisa estar documentada e também precisa estar em estado de... precisa estar sóbria. Não pode estar sob efeito de drogas ou bebida, por causa do risco até de relacionamento interno, porque é um alojamento coletivo, né? Então ela passa por uma triagem. E acontece assim, Roger, das pessoas chegarem nesse estado acontece. Lá e vocês aí terem que dar outro encaminhamento para essas pessoas? Acontece até, já houve casos de que nós ficamos com dó de algumas pessoas e mesmo ela no estado de álcool, por exemplo, demos a oportunidade da pessoa entrar e a pessoa acabou criando uma confusão dentro e tivemos que pedir para ela se retirar. Já aconteceu. Então, assim, é necessário realmente esse processo de triagem, né? Por causa da segurança da própria pessoa, né? Ela pode se machucar, ela pode se acidentar ali dentro, entende? Como nós não temos uma equipe que fica constantemente ao lado do albergado, alguém que esteja olhando, cuidando o tempo todo, fica difícil, né, administrar uma situação assim, né? Então, por isso essa triagem. Então, a pessoa chega, ela passa pela triagem, ela tem um armário para guardar as suas coisas, recebe sabonete individual, ela recebe toalha esterilizada, aí um horário de a pessoa entra, ela vai tomar banho, enfim, se acomodar, e logo depois, às 19 horas, é servido o jantar. Pouquinho antes do jantar, ou algumas vezes um pouquinho depois do jantar, nós temos uma palestra, eventualmente, não é diário, mas é eventualmente, uma palestra sobre orientação de saúde, orientação também sobre a questão espiritual, emocional, enfim, sempre é uma palestra de motivação para aquela pessoa que chega, porque muitos dos que chegam ali, elas chegam realmente sem expectativa, sem esperança, sem saber o que vai ser amanhã. Mas o que a gente nota, o que eu posso perceber também, pelo que você me conta aqui, Roger, mudou bastante o foco do albergue nesses 33 anos, né? No começo vocês acolhiam as pessoas que vinham trabalhar, não tinham ali onde passar a noite, até que fossem colocadas em uma casa, num hotel, né? Pela Itaipu, pelas empreiteiras da Itaipu. E atualmente, não, né? Com o passar dos anos, isso foi mudando e atualmente vocês literalmente servem atendem os desabrigados, os necessitados, né? É a vocação hoje, né, do albergue, né? Realmente, veja bem, isso justamente é a singularidade do albergue. Existem outros albergues no Brasil, existem em outros lugares do mundo, enfim. Mas a singularidade do albergue é a localização dele, Foz do Iguaçu. É, cidade fronteira, a gente, como tríplice fronteira, a gente praticamente não dá para rotular a cidade como ser uma cidade de passagem, mas ela acaba tendo esse perfil. Muitas pessoas vêm para cá, né, como foi o caso de Itaipu, muita gente veio trabalhar e teve muita gente que depois acabou ficando, formando família, enfim. E hoje não é muito diferente. Tem muita gente com atrativo de fronteira e comércio, enfim, muita gente veio para Foz do Iguaçu para tentar um trabalho, enfim. E, claro, algumas pessoas acabaram se envolvendo em coisas ilegais e tal, acabaram não conseguindo, perdendo o que tinha, né? E acabou ficando aí solto na cidade, sem poder voltar para sua terra ou sem poder realmente traçar um novo norte. E isso acabou gerando um número de pessoas na rua, o favelamento em si, isso acabou crescendo por causa disso, né? Enfim, o albergue hoje realmente, como se disse, acabou de certa forma mudando um pouquinho o perfil, porque ainda que eram pessoas, funcionários de empresa, também atendia pessoas que tinham dificuldades, né? Mas hoje antes era pessoas que chegavam na cidade, né, e um pouquinho das pessoas necessitadas. Hoje é o contrário, todas as pessoas necessitadas e um pouquinho daqueles que chegam na cidade, né, realmente inverteu um pouco. Mas assim, é uma situação muito necessária, ainda que a lei hoje não entende, ou pelo menos no nosso caso ali, a lei ela ainda não entende que o albergamento noturno, ela não é um trabalho reconhecido ainda como um trabalho social contabilizado, vamos dizer assim, pelo financiamento do governo, né? Tanto que hoje vocês caminham pelas próprias pernas, através de doações, né, com recursos próprios ali, né, praticamente, né? Exato. Temos um auxílio de prefeitura, né, que é uma subvenção, graças a Deus, ainda que ela não comporta com a nossa necessidade, mas temos ainda, né? A prefeitura nos cede dois vigias, né, que nos atendem também na entidade, mas para que você veja, realmente de alguns anos para cá a coisa mudou. Por exemplo, a coisa de 6, 8 anos atrás, que nós já estávamos ali no albergue, né, nesse período, nós tínhamos da prefeitura a subvenção e tínhamos uma pessoa que é a coordenadora do albergue, que era funcionária cedida pela prefeitura, que não era pago pelo albergue, né? Tínhamos uma cozinheira, tínhamos o pessoal da limpeza e além dos vigias. E a subvenção há 7, 8 anos atrás, que é a mesma de hoje, também tinha um poder aquisitivo muito maior. Então a gente sobrevivia bem dessa forma. Só que como a gente sabe que as coisas foram legislação, enfim, não permite que o funcionário público esteja atendendo uma entidade como o albergue, que é particular, apesar de ser um trabalho social que envolve a comunidade, né? Então a prefeitura se obrigou a ir retirando esses funcionários. E aí esses funcionários passaram a ser contratados. E com o passar dos anos, o poder aquisitivo do que nós recebíamos como subvenção, ele perdeu o poder de compra, né? E o que aconteceu? Nós entramos em crise, que é a nossa situação hoje. Temos hoje uma equipe de funcionários reduzida, né? Estamos com 5 funcionários contratados, mas é reduzido. Temos uma folha de pagamento aí hoje que chega aos 8, 9 mil reais, e nossa entrada que certa hoje que vem é em torno de 2.400, 2.500 reais que vem da subvenção de prefeitura. Eu vou te interromper um minutinho, Roger, só uma pausa para nós entrarmos em rede nacional com o repórter CBN, e daqui a pouquinho a gente já continua essa nossa conversa. Já quero te deixar também uma pergunta para o próximo bloco, vamos continuar falando dessa administração, mas quero que você continue com os casos pitorescos, né, casos, né, que você atende lá no albergue. É daqui a pouquinho, logo após o repórter CBN. CBN Entrevista. Bem, estamos de volta então para esse segundo bloco aqui do CBN Entrevista. Meu convidado nessa semana é o Roger Wagner Gutierrez, ele que é presidente do albergue noturno aqui de Foz do Iguaçu. Eu conversava com o Roger no primeiro bloco falando sobre a administração, de como surgiu o albergue noturno, de como aos poucos a vocação do albergue noturno foi mudando, né? Antigamente atendia as pessoas, um número grande de pessoas que estavam em passagem por Foz do Iguaçu e um número mínimo de necessitados, e hoje mudou totalmente, né, Roger? Isso. Você me dizia no primeiro bloco dessa dificuldade que vocês têm em conseguir administrar sozinhos, apesar de receber uma subvenção do município de Foz do Iguaçu, essa subvenção assim fica bem aquém do necessitado. Exato. Hoje encontramos essa necessidade, né, e nós, em razão disso, a gente está preparando uma campanha que logo a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Até vou contar com vocês aqui da CBN, que tem sido um apoio para nós, para a gente divulgar esse material, essa campanha, porque a gente, em algum momento lá atrás, o albergue nasceu por meio de uma necessidade de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos realmente disparar uma campanha aonde Foz do Iguaçu vai salvar o albergue. Então, também isso vai se inverter, né? O albergue surgiu para ajudar a cidade, hoje o albergue precisa da cidade, do iguaçuense, né? Que é um povo hospitaleiro, é um povo assim, muito agradável, receptivo, né? Temos essa característica aqui na nossa cidade, né? Eu sou iguaçuense, nascido aqui, né? Tenho orgulho disso. Então nós vamos clamar, né? Levantar um clamor aí para a cidade, pedindo um socorro, né? Mas com certeza agora, nesses próximos dias, a gente vai estar divulgando. Como você comentou antes, né, no bloco anterior, existem muitas situações pitorescas que acontecem conosco ali na entidade, né? E várias delas contam histórias assim que realmente deixam a gente impactado. Porque são pessoas que elas são praticamente invisíveis. Estivemos vendo agora em algumas reportagens, esses dias, na Profissão Repórter, acho que foi, se não me engano, pessoas invisíveis, que são aquelas pessoas que elas estão por ali, estão na rua, estão em algum lugar ou outro, e as pessoas passam por elas e elas não são vistas. Ou às vezes elas são desviadas, as pessoas desviam-se dessas pessoas. Exatamente. E infelizmente, Cris, hoje, as pessoas, quando se fala em, por exemplo, em auxílio ao velhinho, à criança, enfim, graças a Deus existe a atenção para isso, né? Mas infelizmente, quando se fala naquela pessoa que é um morador de rua, que está ali por alguma situação que não dá para generalizar, porque algumas pessoas não estão ali, ou a maioria estão ali porque não querem, não é porque querem estar ali, elas estão. Outras porque passaram por algum tipo de dificuldade muito grande, familiar, emocional, enfim, de alguma situação que as derrubou, tirou delas o chão, tirou delas a expectativa, tirou delas a esperança. E uma pessoa, quando perde a esperança, ela perde tudo, porque ela realmente não sabe o que ela vai fazer, né? Ela vive simplesmente um dia depois do outro. E muitas dessas pessoas estão lá no albergue. E é interessante, Roger, interrompendo um pouquinho, que vocês já me falou, já atenderam ali a extremos, né? De pessoas totalmente necessitadas, que chegam ali precisando de banho, de comida, mas também até uma família que veio aqui foi assaltada, teve seus pertences, documentos, dinheiro, todos roubados, e não tinha dinheiro para pagar o hotel, não tinha o que fazer até que fosse confeccionado outros documentos, que a embaixada fosse mobilizada, alguma coisa assim, e foram e tiveram que se abrigar lá no albergue. Exato, exatamente. Foi uma situação ímpar, assim como também nós abrigamos aqui há uns anos atrás, quando houve aquela tragédia no Haiti, enfim, os terremotos, toda aquela tragédia que houve. Nós tivemos um grupo de haitianos que veio para Foz, chegou a Foz do Iguaçu e ficaram justamente no albergue. Ficaram vários dias. Assim como essa família também que chegou até o albergue com essa necessidade, né? Eles não tinham como, eram famílias que tinham condições, mas elas não tinham como acessar banco, cartão, nada, porque tinham perdido toda a documentação, tudo que eles tinham para acessar, né? E aí a situação fica diferente, porque tanto no caso dessa família quanto no caso dos haitianos, essas pessoas tiveram que ficar por alguns dias ali, diferente das pessoas que vocês atendem, que vão lá, passam a noite e no outro dia elas têm que sair. Então, aí teve que ter esse tratamento não diferenciado, né? Mas ainda assim, tive que dar um atendimento especial para esse pessoal, né? Acaba sendo diferenciado no sentido seguinte, não no tratamento, porque eles recebem o mesmo tratamento. Na mesma comida, exatamente. Mas diferenciado na condição em que elas chegaram. Elas chegaram em condições diferentes, realmente. Entre essas situações, aí surgem algumas particulares, que são algumas pessoas que chegam, por exemplo, agora mesmo nós temos um menino que ele é cubano, ele é fisioterapeuta e ele está trabalhando na cidade como auxiliar de pedreiro. Por quê? Porque ele está buscando a documentação dele, nós estamos procurando auxiliar ele, né? E ele está querendo trabalhar aqui. E a gente sabe que o regime de Cuba é um regime complicado. Então, ele está nesse momento trabalhando, inclusive eu, de forma pessoal, acabei levando ele para ele final de semana, né? Num domingo, ele sai do albergue à tarde, assim, tal, e que durante a semana ele trabalha de dia, mas domingo, um dia perguntamos a ele o que, que ele fazia domingo. Ele falou, eu fico por aí na praça, sentado esperando passar a hora para voltar à noite. Porque não pode ficar durante o dia. Exato, claro. Nosso atendimento é só noturno, não temos equipe para, né, atender durante o dia. E o que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para casa. Aí nós fomos lá, eu tinha algumas coisas que eu estava fazendo em casa, enfim, estava limpando pátio, essas coisas assim, e levei ele para me ajudar, almoçamos juntos, passamos um dia juntos, né, enfim. E agora, assim, aos domingos, de vez em quando, a gente inventa alguma coisa para fazer junto, para, né, para a gente poder estar fazendo essa, de certa forma, essa parceria, né. E aí, e nisso também, mesmo no caso dessa família que vocês acolheram, no caso dos haitianos, no caso desse cubano também, vocês dão esse tipo, além da ajuda psicológica também, que tem que ter todo um traquejo para lidar com essas pessoas, estão numa situação extremamente e é diferente daquela pessoa que vai ali, que é um morador de rua, que passa ali, vai para dormir, já está, digamos, condicionado a essa situação, mas essas pessoas que chegam, como nesses casos que você citou, aí tem que dar essa assistência também, até jurídica, vamos dizer assim, essa assistência de ajudar a procurar consulado, ajudar a procurar documentação, também nisso, Roger? Isso, nós temos um assistente social na entidade, né, e então essa assistente, ela dá esse tipo de suporte, suporte, né, pro albergado, né. Algumas pessoas chegam sem documento, outras pessoas, às vezes, por exemplo, não conseguem tirar um documento porque não tem uma certidão de nascimento. Ou mesmo tem alguma dificuldade, até tem alguma documentação, mas está com alguma dificuldade de documentação. Então, a nossa assistência social, ela justamente promove esse tipo de atendimento para o albergado, né? Aí sim, esse atendimento, ele é diurno, né? Porque ele chega à noite, ele passa a dificuldade dele para assistente social, e durante o dia enquanto ele está fora, a assistente, ela está correndo atrás, né? Às vezes uma passagem de ônibus para voltar para sua casa, né? Às vezes, como eu já comentei da outra vez que nós estivemos aqui, como foi o caso de uma família que uma família que incendiou a casa dela, né? Aí veio a família toda, ficou no albergue, né? E a assistente social, ela correu atrás de acomodação, uma forma de atendê-las, né? Outra família ocorreu também, e volta e meia acontece de mulher chegar com criança, às vezes ela foi espancada, né, em casa, sofreu agressão familiar, né? Então ela vem com os filhos, o primeiro lugar acabou chegando no albergue, né? Ficou alguns dias conosco ali no albergue, né? Até a prefeitura, por meio da assistência social, promoveu um outro tipo de inserção, um abrigo, né? Exato, um tratamento com aquela situação, né, que aquela família estava sofrendo, né? De situações também tristes, né? De pessoas, às vezes, que vocês atendem ali e que acabam passando por uma situação, às vezes, até de morte. Me lembro do caso que você citou também, de um rapaz que vocês atendiam lá e acabou sendo morto. Não foi um só, foram várias. Tivemos várias pessoas que passaram por situação difícil, né? Teve um rapaz que ele, um senhor, na verdade, ele era, a gente costuma chamar algumas pessoas de nossos clientes fiéis, né? Inclusive, pra você ter uma ideia, Cris, tem pessoas que têm a sua casa em Foz. Algumas pessoas, né? E isso, de certa forma, nos causa um pouco de graça, né? Porque a pessoa, ela vem, né? E onde você mora? Ah, eu moro lá na Vila Tal, né? É um bairro muito humilde e tal. Escuta, mas se você tem a sua casa, por que está vindo aqui? Ah, porque às vezes eu fico tão entristecido em casa e tal, e eu venho aqui, tem gente, a gente se relaciona com as pessoas, né? E aí eu economizo um pouquinho de luz, um pouquinho de comida. Você sabe faço... que ali tem um banho quente. Exatamente. Então, assim, são alguns casos assim, né? E como a gente estava falando antes, teve um senhor que era o nosso cliente fiel. Nesse dia ele chegou, já tinha vencido os dias dele e ele acabou não podendo entrar. E no outro dia a gente teve uma notícia que nos chocou muito, porque ele acabou achando ali próximo do albergue mesmo um carro que estava ali abandonado, vamos dizer assim, ou aberto na calçada. Ele entrou dentro para dormir e durante a madrugada alguém veio e incendiou o carro com ele dentro, né? Então, assim, foi muito triste mesmo, porque ele foi socorrido ainda com vida, mas ele se queimou muito, ele se machucou muito com isso e ele acabou não suportando, ele acabou morrendo. Então, assim, a gente ficou muito triste, porque o que veio na nossa mente... A primeira coisa que veio na nossa mente é o seguinte: se ele estivesse aqui dentro do albergue, isso não teria acontecido. Poderia, né, ter feito alguma coisa para ajudar. Exato. Fica aquela sensação de impotência, exato, né? Outra situação que não faz muito tempo também foi uma pessoa, que um albergado nosso também, que ele é na região da Ponte da Amizade e teve um desentendimento durante a madrugada com outra pessoa que provavelmente já tinha passado pelo albergue também. Enfim, e tiveram uma discussão, desentendimento, e o outro acabou batendo com um pedaço de madeira, algum objeto, não sei, e esse rapaz acabou não aguentando também, veio a falecer. Então, assim, essa situação desse rapaz também, a gente ficou com esse sentimento de que se ele tivesse dentro do albergue, isso não teria acontecido, né? Não teria. O que fica, o Roger, o teu envolvimento, vamos falar agora da tua pessoa, né? Você está há tantos anos ali, né, auxiliando nesse trabalho, mas fica o teu envolvimento com essas pessoas. Uhum. Não tem como separar as coisas. Acaba, de uma certa maneira, se envolvendo emocionalmente com isso, porque, como você falou, você podia ter atendido aquele senhor morreu no carro, é lógico que isso abala. Agora, o outro rapaz, assim, puxa, eu podia ter ajudado. Senão... como é que você consegue administrar isso tudo? Olha, na verdade, a gente... É difícil porque são situações que estão fora do nosso alcance, né? A pessoa, quando ela está fora dos portões do albergue, ela está fora do nosso alcance. Mas, como você disse, o emocional da gente às vezes trabalha muito. Outro dia eu estava conversando com minha esposa e eu acabei, me emocionei, enfim, porque a gente estava conversando com uma pessoa que é funcionária nossa, nosso braço direito dentro do albergue, que é a Marlene, né? E ela falou: Roger, por que a gente não manda uma carta lá pro Luciano Huck, pro Construindo um Sonho e tal, de repente aqui a gente conseguiria tal, parará. Enquanto ela foi falando aquilo, foi passando um filme na minha mente, assim, que aquilo me mexeu comigo, né? Eu falei: realmente, por que não, né? E estamos pensando seriamente nisso. Já vamos realizar uma campanha, então, já pra gente já mandar a carta. Enfim, então, assim, a gente se envolve, porque tem pessoas, Cris, que... Deixa eu te contar um caso à parte. Certa vez chegou um rapaz e eu sentei com ele conversando tal, lá no albergue, no refeitório, estava conversando com ele, e ele me contou que ele era um pedreiro, que ele mexia com muitas obras e tal, só que ele teve uma desilusão com a família, com a esposa, e ele pegou a bicicleta dele com as ferramentas e saiu da cidade dele sem rumo e, tipo, ficou a ver, assim, ficou solto, vamos dizer assim, né, sem rumo. E, enfim, ele chegou no albergue e tal, e eu perguntei: mas o que você sabe fazer? Ele falou: sei fazer de tudo e tal. Minha profissão, eu como profissional fora do meu trabalho voluntário no albergue, eu sou arquiteto de profissão. Eu falei: eu vou fazer um teste com esse menino. Eu falei: eu preciso rebocar um muro aqui no albergue e tal. Levei ele e tal, ele fez um trabalho bem feitinho e tal. E eu vi que ele tinha uma habilidade boa. Eu chamei ele um dia, levei ele para minha casa no final de semana, acomodei ele, enfim, num local em casa. Falei: eu quero te fazer uma proposta. Falei para ele: eu preciso de alguém de confiança que trabalhe para mim. Falei para ele: eu quero treinar você. Aí, para demonstrar para ele a minha intenção, eu fui até o Big. Na época tinha umas promoções de algumas ferramentas, e ele estava junto comigo no mercado. Ele falou: eu tinha isso, tinha aquilo e tal. Eu falei: olha, eu me proponho a comprar para você suas ferramentas, tá? E vamos montar de novo todo o teu kit de ferramentas. E eu vou te dar o trabalho, você vai ter o teu ganho e tal. E só que eu quero treinar você para você ser o meu olho nas minhas obras. Você vai ser o cara que vai tocar minhas obras e vai cuidar para mim. Você topa? Ele falou: topa. Aí começamos, comprei algumas ferramentas para ele já, e ele se emocionou muito. Ele falou: puxa, não acredito que eu tenho de novo minha furadeira, não sei o que, parará. várias ferramentas e tal. E isso ele ficou comigo uma semana, eu dei alguns trabalhos já para ele ir fazendo. Eu vi nele assim uma pessoa fantástica, sabe? Inteligente, ponderado, um cara equilibrado e tal. Mas chegou um dado momento que de repente, era uma segunda-feira, ele desapareceu. Assim, ele no quarto que nós arrumamos para ele, tinha um apartamentinho próximo do lado da minha casa, que estava para aluguel, mas deixamos para ele, né? E quando nós fomos chamar ele para vir tomar café conosco e tal, ele tinha sumido. Ele sumiu as coisinhas dele e tal, mas ele deixou as ferramentas dele, deixou tudo ali. Aí nós nos preocupamos, nós não sabíamos. Em princípio, achamos que ele tinha saído à noite e não tinha voltado. Aí fomos em hospitais, em todos os lugares, ver se tinha algum sinal dele, né? E aí, de repente, eu me deparei, quando eu achei as ferramentas dele, ele deixou tudo num cantinho as ferramentas, mas as coisas pessoais dele mesmo tinham sumido. Eu falei, ele foi embora, né? Então, assim, ele tinha tomado a decisão de continuar sozinho. Então, são situações que surgem, que realmente mexem com a gente, né? Minha esposa, ela ficou muito preocupada, ela falou para mim, pelo amor de Deus, que não tenha acontecido nada com ele. Vamos procurar, né? Vamos ver onde é que... Porque a gente realmente entrou na história dele, né? É aquilo que eu falei, acaba se envolvendo. Exato. Não tem como não se envolver numa situação dessa, né, exatamente, Roger? Exatamente. Enfim, e tivemos um albergado também, que ele ficou 9 anos conosco no albergue. E ele chegou como albergado e ele foi ajudando aqui, ajudando ali, ele se tornou um coordenador nosso. Aí depois ele conseguiu trabalho, ele passou no concurso da prefeitura, trabalhava no controle de zoonoses, né? O nome dele é o seu Francisco, né? Ele trabalhou muitos anos e ele acabou padecendo um câncer, né? Acabou falecendo. Né, e nós até, assim, um espaço que nós temos no albergue, nós batizamos com o nome dele, Espaço Francisco de Oliveira, né? Em homenagem a ele, porque ele foi o modelo de uma pessoa que recebeu atendimento e retribuiu, né, com a vida dele. Até o objetivo dele era se aposentar, que ele ia se aposentar em pouco tempo, e ele disse para nós, olha, eu vou me aposentar, eu quero ficar aqui no albergue, vou tocar aqui até, né? Então, nós contávamos com ele até como diretoria do albergue e realmente ele já fazia criar esse um papel. Vínculo, né? Exatamente. Ele era assim, falava em albergue, era o Francisco, né? E de qualquer maneira, mesmo que com todas as dificuldades, dá para dizer que em muitas situações, no caso como vocês ajudam essas pessoas, no caso desse senhor, do seu Francisco. Assim, aquele sentimento de bom, dever cumprido, a gente fez a nossa parte. Né? Então, e ele está aí, então dá aquela satisfação. No mesmo tempo que você passa situações difíceis, né, de se envolver emocionalmente, no caso da pessoa falecer, no caso do menino que foi embora, mas tem também o outro lado, daquela satisfação de olhar, puxa vida, é difícil, mas pelo menos a gente está ajudando. Exato, né? Tem aí a dona Marlene, que sempre atende a gente tão bem quando a gente liga lá. Tem no caso do seu Francisco também. O Francisco, ele foi uma pessoa singular mesmo no albergue, né? Não tinha tempo ruim, ele fazia o que fosse preciso. Era final de semana, porque o nosso trabalho começa em torno de 5 horas da manhã com o preparo do café, né? Então, com ele não tinha tempo ruim. Só que, infelizmente, né, hoje ele não está mais conosco, né? Mas, enfim, é como você disse, a gente tem a satisfação de... A gente não fica triste... Assim, a gente se entristece pela partida dele e tal, mas a gente fica contente pelo tempo que a gente teve com ele. Foi um tempo assim que foi muito rico para nós, ele nos abençoou muito. E hoje a Marlene está fazendo um trabalho fantástico conosco, né? Ela nos ajuda muito, com ela também não tem tempo ruim. Eu e minha esposa, a gente estamos fazendo um trabalho agora de, por exemplo, final de semana. A gente falou para ela, Marlene, você vai ficar liberado um domingo aí, vem eu e a Jenny, aí eu e minha esposa fomos lá, até esse domingo passado fizemos isso, né? Fomos lá preparar a janta, fazer o cadastramento do pessoal e tal. Mas no caso de vocês, ela, como voluntários, isso, né, isso, Roger? Isso, a Marlene é funcionária. Isso, ela é funcionária. É funcionária, mas no caso de vocês, todo esse trabalho que vocês fazem, vocês têm outras pessoas que ajudam também, mas tudo trabalho voluntário, pessoas fazem, assim como você, sua esposa, outras pessoas, que fazem só pelo sentimento de amor, o típico amor ao próximo, né? Exato. Na verdade, hoje nós estamos num processo de... Pela dificuldade que o albergue está passando, a gente está, na verdade, todo mundo está pegando remo. Não importa quem é, se é funcionário, não é. Costumo dizer que a Marlene, ela é metade funcionária e metade voluntária, porque ela tem a função dela de funcionária, mas ela faz muito mais do que... ela deveria fazer como funcionária. Então, assim, e outros funcionários também, né? Temos, não posso deixar de citar a moça da limpeza, né, Rosana, que ajuda ela lá, que também, quando precisa, ela tá lá também, a parte da limpeza, mas se ela precisa, ela vai, ajuda na cozinha, ajuda em outras coisas, né? Enfim, então, muitas pessoas se envolvem. Então, hoje, o albergue, com essa dificuldade que está acontecendo, a gente está nessa posição de todo mundo tá pegando o remo. O pessoal da diretoria também tem nos ajudado muito. A antiga, eu estou há em torno de 3 meses como presidente da entidade, né? Já há vários anos trabalhando ou como vice-presidente ou na parte de tesouraria, enfim. Mas a antiga administração, a antiga gestão, o ex-presidente, que é o Carlos D'Andrea, fez uma gestão fantástica, um trabalho fantástico. Ele ficou 8 anos na gestão, né? Então, assim, também sempre se envolvendo, final de semana, não tinha. Então, todas as pessoas que acabam entrando no albergue é desse jeito. É pau para toda obra. Mas de qualquer maneira, vocês ainda assim precisam das doações, né, Roger? É preciso que a comunidade se envolva mais, também fazer a sua parte. Nós sabemos que a prefeitura faz a parte dela dentro da medida do possível, mas a comunidade também fazer a sua parte, indo lá conhecer, ajudar com mão de obra, ajudar a fazer uma comida, ajudar dando uma palavra de conforto, ajudar fazendo doações, né, de produtos alimentícios, de kits de higiene, né, como você já solicitou da outra vez, para que não tenha que passar pela situação de fechar as portas de novo, né? Exato. Então, hoje, Cris, qual que é o nosso problema, né? O nosso problema hoje é folha de pagamento. Graças a Deus, assim, alimento, o que volta e meia é uma dificuldade é, por exemplo, carne, né? Para preparo de alimentos, né? Porque dificilmente as pessoas doam carne, né? Então, o que se doa muito são os não perecíveis, né? Arroz, feijão, macarrão e tal. Então, graças a Deus, volta e meia estão vindo essas doações, elas não têm faltado. E algumas vezes que aconteceram excessos, o que, que nós fizemos? Nós fizemos pequenos bazares de alimento, e onde a gente reverteu o dinheiro daquilo que foi vendido em prol do albergue. Mas a nossa situação de crise está em folha de pagamento. Folha de pagamento não tem como. É o salário mais encargos trabalhistas, e são muitos funcionários. Então, hoje a gente tem uma despesa mensal com folha que, como já citei antes, chega em torno de 8 ou 9 mil reais, né? Mas a equipe ideal para trabalhar no albergue, a folha chegaria a 17 mil, 18. Então, nós realmente vamos, essa campanha que nós vamos desenvolver agora nesses próximos dias, é justamente em prol desse efetivo financeiro para cobrir a folha de pagamento, né? Eu até posso arriscar dizer o seguinte, que se a gente tivesse garantido mensal a folha de pagamento dos funcionários, o resto eu tenho certeza que vem a galope, né? Bom, nós vamos aguardar então, Roger, o lançamento oficial dessa campanha. Já nos colocamos à disposição, né, para que vocês precisarem. Vamos aguardar o lançamento. Vamos lembrar então, quem quiser ajudar o albergue noturno, como que pode fazer? Eu vou adiantar um pouco do que vai ser a nossa campanha, assim, para ter uma ideia. As famílias, a família iguaçuense, ela pode participar. Como? Ah, mas como que eu vou ajudar? É tão pouquinho que eu posso dar? Aquele pouquinho ajuda, entende? Se a pessoa tiver possibilidade, por exemplo, como o nosso problema maior é folha de pagamento, então é claro que se a pessoa tem lá um móvel em bom estado, que ela não usa mais, que ela pode ser utilizada, ela pode trazer para o albergue, que nós levamos isso até o nosso bazar, né? Roupas, também o alimento, da mesma maneira, né? Mas assim, por exemplo, em nossa campanha a gente está desenvolvendo uma proposta onde a família, por exemplo, ela pode auxiliar um albergado durante um ano, um valor de R$100. Entende? Porque são muitos albergados que a gente atende, né? A gente chega em torno de 400 a 700 atendimentos mês. Então, assim, é muita gente. Não parece, mas é muita gente. Bom, a campanha, então, ela vai ser lançada quando, então, oficialmente? Eu não posso precisar a data certinho por causa de algum material que estamos preparando, né? Mas ela está prevista agora para os próximos de 8 a 10 dias a gente vai estar lançando ela. De qualquer maneira, a gente vai estar acompanhando, como a gente vem fazendo, acompanhando de perto o trabalho de vocês lá frente ao albergue. Mais uma vez, eu quero te dar os parabéns para você, a sua equipe, as pessoas que te ajudam, aos funcionários, aos voluntários também, que realmente vocês continuem seguindo essa vocação aí, que é de ajudar o próximo, sempre, né, fazendo esse trabalho bacana que vocês fazem frente ao albergue noturno, Roger. Obrigado pela sua participação. Nós precisaríamos aí de mais umas 2 horas para conversarmos, mas eu acredito que a gente conseguiu passar, né, principalmente isso, esse trabalho que vocês fazem à frente lá, e mostrando, né, que pessoas aqui, voluntariado, o trabalho feito a 4 mãos dá sempre o melhor resultado, né? É verdade. Cris, eu te agradeço. Eu agradeço a CBN, a atenção de vocês, né? E conto com o auxílio de vocês nessa nossa campanha. E com você, iguaçuense, que está ouvindo esse clamor do albergue, né? Nós contamos com você também. O albergue é filho de Foz do Iguaçu. Nós não podemos deixar ele embora, né, sem a gente estender a mão. Contamos com você. Obrigada, então, Roger Wagner Gutierrez, ele que é o presidente do albergue noturno aqui de Foz do Iguaçu, nosso convidado desta semana do CBN Entrevista, que volta sábado que vem. Até lá. CBN Entrevista.